Campo 2-1. Assista a Eco 360 para Campinas. 4201, bom dia. Eco confere Campinas, autorizado nível 360. Decolada 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-20.8 e aciona 5526 no transponto. Autorizado 360 Campinas, decolando 1-0 com curva direita no perfil da EL, Leda Bridge, interceptando a Zulu 1-6, pêndulo 1-6. 208 é o controle de saída e 5526 no transponder com o azul 4201. Azul 4201 no correto, no portão 1, no chama pronto, os pés de acionamento. É, 4201. Bom, 804, bom dia. Informação Eco confere, Galeão, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-20.8 e aciona 5527 no transpondo. Ou no 804 confirmando da Eulia da Bridge, o transponder 5527 e a frequência do controle no 20.8, o cotejamento saiu cortado, no portão 10 chama pronto para o feedback acionamento. Gol no 804. Da Eulia da Bridge, transponder 5527, controle 20.8, chamará pronto, portão 10, gol 1804. Copiado, gol no 804. Prato. No 71, chame Recife em 1251, alterna 3325. 251-3325, grave. 3153, livre LS, informe estabilizado. Livre LS, encontrar estabilizado, 3510. Autorização Recife 330. CAM 3890, bom dia. Informação em curso a Eco, Recife, autorizado nível 330. Decolada 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 587, conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-20.8 e aciona 5523 no transpondo. Entende, autorizado Recife 330, decolada 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Intercepta Upper Whisk 58, controle 1208, transponder 5523, CAM 3890. CAM 3890, correto, portão 8, chama pronto para o primeiro acionamento. 3890, CAM. Objeto 5808 no 02 autorizado, reporta táxi. Objeto 5808 no 02 autorizado, reporta táxi. 5508. Uma 642, bom dia, Recife 390, para cópia, chame 12, 1 decimal 9. Estabilizou Campo Avista, 3153. 3153, companhia de aproximação, chame torre 1895. 3895, daqui a pouco, obrigado, 3153. Jet 5808, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 118, corrigindo, no ponto de espera, reporta pronto, ajuste 1013. Oi, senhor, Calheiro e táxi, pode senhora chamar para nós 5808-013. 642, pronto, cópia. Ativo, centro da informação é. Recife autorizado nível 390 via Peruísque 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120 decimal 8. O transponder 5534 Gol no 642. Autorizado para Recife nível 390 via Peruísque 58. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 120 decimal 8 é o controle 5534. Bom, no 642 correto, portão 3, chama pronto para o SPEC funcionamento. 04, 10, para você pegar o treinamento. Boa noite, 04, 110, autorizado, reporta táxi. 10, autorizado, reporta para o táxi, boa noite, 04. Objeto 5808, após a passagem da aeronave da TAM, autorizado a alinhar e manter pista 10. Após a aeronave da TAM, alinhar e manter 10, 5808. Temos, totalmente pronto. Autorizado, reporta táxi, o azul 4201. Autorizado, estacionamento, 4201. TAM 3890 para pushback e acionamento. TAM 3890, é o número 2 no setor, a aeronave da Gol já no push no 10. Quem ainda me escuta aguardando? Ciente, TAM 3890. Uno 53, no solo aos 21, liberando via Fox, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes da taxi Juliette aguardando para ingresso. Via Alfa, mantém senso a Juliette, tá 3153. Jet 5808, vento 090 graus 5 nós, livre decolagem, pistão 90. Livre decolagem 5808. Gol Cono 8-04 para o táxi com 150 bordes, 6 horas e 6, alterna campeão. Gol no 8-04, inicialmente táxi até através do 05, vai seguir a aeronave da Azul, finalizando o push no 04, e no ponto de espera, reporta pronto como número 2 do ajuste 1013. Táxi até o 05, vai seguir a aeronave da Azul, ponto de espera aproximador de gol. Webjet 5808, decolar 223, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, 5808. Controle Salvador, Webjet 5808, bom dia, decola 1810. Webjet 5808, bom dia, contato radar na decolagem, subir mantendo 360, sair da árvore. 360 na árvore, 5808, quando possível, gostaria de voar direto a Lefa. Sente. Eu agradeço. Sim, saída prevista para Confim seria da Eule, da Bridge, ainda não possui o plano no sistema, assim que eu obtiver eu chamo para a Copa, ok? Sente, obrigado. 40 de autonomia, alternando, Ribeirão Preto. Azul 4201, no táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, chame 118 decimal 95, ajuste 1013. Ajustado 1013, até o ponto de espera da 10, chame 118 decimal 95. 3890 na escuta. Já telefone 5808. O nome é 07, constante cópia para Guarulhos, prepare a saída da Eulia da Bridge aguardando. Então 3890, tá livre o pushback estacionamento, porém coordene com a equipe de solo de modo a puxar um pouco mais a retaguarda, deixando a entrada do portão 08 livre, o parqueamento da aeronave da companhia já no na Taxi Juliette. Portão 3890, vai informar o solo aqui, obrigado. Portão 3153, com cautela, ingressa Juliette, o portão é o 08. A aeronave da companhia já liberando para início de pushback acionamento, deixando livre a passagem para o parqueamento, ok? Juliette, ingressa com cautela para o 08, para 3153. Torre Salvador, muito bom dia, azul 4201, pode esperar dar uma zero, então. Azul 4201, bom dia, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no zero, vento 080 graus, 7 nós. Ah, livre alinhar e decolar, dá no zero, azul 4201. Linha 07, pronto, cópia. O nome é 07, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-20.8 e aciona 5536 no transponder. Autorizado 360 para Guarulhos, decolando da pista 10, curva direita da EL, Leda, após Leda, Bridge, tendo acertado com a pista pêndulo 1-6. O nome é 07, correto? Confirma o portão? 9. Gente, no 9, chama pronto para o inspecionamento. Valeu. Web 5808, chame Recife em 1288, alterno 260. 288, 260, 5808. Bono 804. Bono 804, Anim mantém pistão 0. Anim mantém, alterno Bono 804. 42, constante para iniciar o push no 03, aeronave da TAM já finalizando no 08, vai taxiar a retaguarda. Na minha escuta, aguardando. Canine Tears, Skunk Identification, descend, maintain 2,000 feet, Mercedes 1013, clear on Amman arrival. O 4201, decolar 228, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Para o táxi, 132 a bordo, 420 de autonomia, alterna Natal. Táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, chamem 118.95, ajuste 1013. Gente, pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.95, TAM 3890, grato, bom dia. 804 vai aguardar os 2 minutos no, para decolagem devido à aeronave decolando no mesmo perfil, ok? Aguardando a liberação do controle. Tente, boa, no 804. Porta 642, porta passagem do plano que está aguardando, pode deixar o que afirmo, a aeronave agora no Travel 08, após a passagem da mesma, tem livre pushback, acionamento, reporta táxi, voo no 642. Alô, Salvador, bom dia, voo no 7195, informação Foxtrot. Voo no 7195, bom dia, Foxtrot confere, Brasília, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta preso no 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-5-4-2 no transponder. 3-0-3-6-0 para Brasília, decola da 1-0, curva direita, saída Arbor, após Elefa, vai detectar preso no 1-7 e a rota do plano de voo após. Controle 1-2-0, decimal 8, após 5-4-2, voo no 7-1-5. Voo no 7-1-5, correto, portão 5, chama pronto para o estacionamento. Ok, o portão 5 chamará pronto. O chama 62-1-1 no 07, pronto. É 62-1-1, só um instante para iniciar no 07, na minha escuta. Uno 804, livre decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, meia dúzia nós. Livre decolagem para o voo 1804, pistão zero. Meia 211 no portão 7, autorizado, reporta ataque. Reporta ataque, pistão 6219. Oito, nove, sete na escuta da torre. Escuta. Chame 121 decimal 9 para cópia com o fim de 360. 219. Tô em Salvador, cordial bom dia, TAM 3890, ponto de espera da 10, pronto. TAM 3890, bom dia, ali mantém pistão no zero. Ali mantém 10, TAM 3890. Voo no 804, decolado aos 33, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, Matheus. Dado nível 360. Decolada 10 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5544 no transponder. Autorizado 360 com 15 da coluna 0 curva direita, da Euleda Bridge, após a segunda meia, conforme rota. 20 decimal 8, a frequência do controle Salvador, 154 ao transponder, voo no 897. Voo no 897, correto, portão 612 e chama pronto, pushback, acionamento. Agora pronto, pushback, acionamento no 897. Voz 2000, direto Leda. 20360, curva direita, direto Leda, gol 1804. Graus, meia dúzia, nós. Decolagem autorizada, pista 10, TAM 3890. American 980, request my TV, sir. Inception. Thank you. Solo Salvador, Delta 3597. 597, informação em curso Foxtrot, Brasília 380, só um instante, cópia, prepara sair da Arbor, Elefa aguardando cópia. 3597. Para o táxi, volta 642. Rodo 5 na bordo, 3 horas e 10, Natal. 340. Restrito 340, 1904. O 1642 foi quem chamou para o táxi. 151, Natal, 310. Afirmo. Indy Alpha até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, chama em 118, decimal 95, ajuste 1013. Táxi, a Indy Alpha, ponto de espera 1895, ajuste 1013. Chanermin, se via Pátio, Índia Alfa até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, chama em 118, decimal 95, ajuste 1013. Pátio, Índia Alfa. 1642 ali, mantém de 10. American 980 clear, final SX2 approach, runway 10, calm extension, localized course. Roger, O'Clock final and cleared for the ILS to runway 10, thank you. Livre decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 7 nós. Livre decolagem no zero, vou na 642. Tram 3597, pronto, copy. 3597, pronto, copy. Tram 3597, autorizado Brasília, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor,